Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena Web. O programa Eclipse Total que tem uma notícia para dar aos nossos ouvintes. Vai terminar. Na próxima semana iremos conhecer a última edição do Eclipse Total, um programa que terminará então e dará lugar a um outro. Que esperemos, enfim, para já não há ideias, mas a questão é esta. O programa Eclipse Total, sem dúvida que teve o seu impacto, mas não tanto como o tempo de antena, falhamos nesse sentido, também devido a tantos problemas que foram havendo, e mais do que isso, o programa Eclipse Total vivia muito daquilo que era o download da música portuguesa, aliás, o tempo de antena vivia muito com isso. Depois de tudo aquilo que foi feito contra o livre acesso à música portuguesa, deixou de fazer sentido que o nosso programa Eclipse Total existisse. Lembro-me perfeitamente que em tempos esteve em causa a existência do tempo de antena, depois do que fizeram, é um facto, mas ainda conseguimos mantê-lo no ar. E também conseguimos, meio às avessas, mas lá conseguimos também o programa Eclipse Total. Ora, dá-se a infelicidade de que o programa termina precisamente por esse motivo. Não há, não chega hoje à Antena Web música portuguesa suficiente nova para mantermos o programa no ar. E por isso mesmo o programa Eclipse Total vai conhecer o próximo entrevistado na próxima semana. Já não irá conhecer o próximo entrevistado. Nós vamos trazer para o programa Noites do Domingo, sim, a primeira entrevistada. A entrevista vai realizar-se no dia da última emissão do programa Eclipse Total. Será então no dia, na semana seguinte, no dia 3 de maio, que vamos trazer aos nossos ouvintes essa conversa com uma escritora que desde já, eu não vou dizer já o nome, mas tudo correr bem, vamos ter de lembrar aqui no nosso programa. E depois, se o Noites do Domingo tiver, enfim, artistas para entrevistar, ótimo. Se não tiver, enfim, agora quando falha no Eclipse Total, músicas novas e entrevista, não faz muito sentido que haja programa. Portanto, o programa Eclipse Total vai terminar, dará lugar a um outro, ou aliás, um outro dará lugar a este Eclipse Total, que espero francamente seja também de vosso inteiro agrado. Vamos lá ver o que é possível fazer. O que é possível trazer música aos nossos ouvintes para, enfim, para que possam então presenciar um belo momento de rádio neste mesmo horário, ou seja, 8h30, 9h30. Vamos trazer aqui no nosso programa mais uma vez, e como já não é a primeira vez que o fazemos, vamos trazer temas de artistas que foram entrevistados, mas antes tenho para vocês uma novidade. É daquelas poucas coisas que vai chegando aqui. Uma novidade, desta vez colaboração direta, música nova dos Bandalusa, eles que têm então este seu novo trabalho aí, a sair, não é? Um novo trabalho dos Bandalusa. Vamos aqui conferir. Agora faz-me aqui o nome da. Ora, aqui está, assim já cá está. Eu Quero Bem à Minha Sogra. É como se chama esta música dos Bandalusa. É com ela que vamos abrir a edição de hoje. Então depois, sim, vamos fazer um apanhado por alguns artistas que passaram aqui pelo nosso grupo Antena Web. Lembrando que, aliás, muito brevemente, teremos aqui no nosso site a lista de todos os entrevistados que passaram por todos os nossos programas. A verdade é que em muitos casos o programa, os nossos programas foram tendo aqui entrevistados, não de produção interna, é certo, mas não deixaram de ser entrevistas que passaram pelos nossos programas, e por isso mesmo vamos trazer aqui aos nossos ouvintes essas entrevistas que estarão disponíveis no nosso arquivo em radioantenaweb.info/arquivo. Para já, só mesmo as do Eclipse Total e as do Tempo de Antena. Futuramente outras estarão aí no, enfim, no arquivo. Vamos à música então. Os Bandalusa trazem-nos Eu Quero Bem à Minha Sogra. Os Bandalusa provêm então a abertura desta edição do nosso Eclipse Total.

que é um dos grandes nomes do hip-hop português, eu assim vou achando, não do hip-hop comercial, mas do hip-hop puro, tem realmente, depois eleva a cidade de Braga, porque não é uma das cidades, se nós vamos ali mais para Chelas, não é? Chelas é um mundo completamente, e Braga, aqui com a participação, não só, mas também e até principalmente do Kurt Davis, ganha muito. E nós aqui vamos escutar do álbum ou do mixtape Blackout um pouco a história. Aliás, a mixtape chama-se O Caos, é? Blackout é a personagem desta história, que tem uma sede imensa de destruir o mundo, de ver o mundo destruído, de ver enfim, a forma como o ser humano se pode moldar às circunstâncias, e como se pode, enfim, humilhar, enfim, o que é que seja. Vamos aqui conferir esta intro, que mais do que uma intro especificamente, dura mais 2 minutos, mas aquilo que eu ressalvo é a forma como esta melodia está feita, a forma como esta mix está trabalhada, e no fundo esta intro é um princípio para um mundo incrível, digo eu, constituído por vírus e demónios que vão acompanhar os ouvintes nesta mixtape de 4 temas. A mixtape está disponível para livre download, publicada pelo próprio Kurt Davis e respectivos Metamorfose na nossa página, no nosso grupo. Se pesquisarem por grupo, por Antena Web, apenas e só por isto, nos grupos do Google vão encontrar um grupo que neste momento tem mais de 3.390 membros. E aí vocês vão encontrar então o... Ou seja, têm que aderir, não é? Para poderem ver as publicações, têm primeiro que aderir, e depois de estarem inscritos no grupo, podem então ver esta mesma... enfim, verem esta mesma publicação dos próprios Metamorfose sobre a mixtape. Vamos conferir então estes dois momentos. Primeiro, mais soft, os Vira Casaca, que ainda assim tem aqui uma crítica muito interessante, muito forte também, mas mais suave, sem dúvida, às Betinhas de Santarém, não é? Vamos ouvir os Vira Casaca. Depois então, Blackout, Kurt Davis, com a intro da sua mixtape, O Caos. Santarém, gostam de touradas, licores e garraiadas.

Ora, aqui está, bonito fado este que acabamos de escutar nesta edição. A voz de Mário Moitas, chamada esta melodia Não Misto Nem Flores. E agora vamos seguindo com música popular portuguesa. Marili vai-nos trazer Dança Gatinho e Alexandre Faria vai-nos cantar Alegria e Tristeza no Coração. Músicas interessantes, às quais se vão juntar outras duas: É Tão Bom Ser Tua, da Cristiana Pereira, e Capaz de Tudo. Aliás, nada disso, vai ser até diferente. Vamos trazer aqui uma outra melodia: Tatiana com És um Amor. Música então que nós vamos aqui ter a oportunidade de ouvir nesta edição. Estas são as próximas 4 que eu tenho para que vocês escutem. E então, sim, daqui a pouco, as despedidas com baladas, não é? Com músicas calmas, que, enfim, também espero que gostem. Mas para já vão ser mesmo estas 4 que nós vamos aqui ouvir, começando com a Marili e o seu Dança Gatinho. E é desta forma então que vamos balançar um bocadinho o corpo. Está tempo para isso, não é? Por isso vamos lá balançar um bocadinho o corpo ao som para já da Marili com Dança Gatinho. Hoje eu fui dançar para a pista. tristeza. Oh, oh, oh, oh. Deixá-la para trás, e ela não ajuda ninguém a viver. Oh, oh, oh, oh. Pensar só no bem é o que todos nós devemos fazer. Canal 1 da Antena Web. Quando me queres, só para ti, eterno. ouvintes, chegamos ao término desta edição do nosso programa, do nosso Eclipse Total. As portas vão fechar-se por aqui. Mas antes tenho mais música romântica agora para os nossos ouvintes, aqueles que estão sintonizados no canal 1 da Antena Web e de artistas que passaram por aqui, como é lógico, no nosso Eclipse Total ou até no Tempo da Antena. Artistas como, no caso específico, deixa-me cá ver, Marlin Costa, Teófilo Granja, foram artistas que passaram aqui pelo grupo pelo Eclipse Total. Marisa Mota, pois, Marisa Mota foi pelo Tempo da Antena. Bom, vamos ficar com quatro temas que eu acho muito bonitos. Um deles não é propriamente de música romântica, mas é uma balada. Vamos ficar com a Marlene Costa, Capaz de Tudo, e depois também a música do Teófilo Granja, A Parte que Te Falta. Marisa Mota canta-nos este seu fantástico tema Eu Avisei, a tal artista que passou pelo Tempo de Antena, e por fim, um artista que passou pelos dois programas, Tempo de Antena e Eclipse Total. Estou-me a referir ao Rui Bandeira. O Rui Bandeira, que fez parte, foi um dos entrevistados desse programa, do Eclipse Total, e mais tarde também, aliás, do Tempo de Antena, e mais tarde também do Eclipse Total. Embora tenha passado sim pelo... Ou seja, tenha passado sim, a entrevista foi gravada originalmente, a entrevista que passou aqui no Eclipse Total foi gravada originalmente para o Tempo de Antena, mas ainda assim é desse programa que faz parte. Bom, vamos então ficar com esta melodia. Melodia que se chama nem mais nem menos do que Parte de Mim, Tu És Parte de Mim. A música é cantada por Rui Bandeira e Bárbara Bandeira, a filha. Por isso é que eu digo, não é uma música romântica, mas é uma balada. Vamos ficar com estes quatro temas e assim se fecham as portas de mais um Eclipse Total. Para a semana, a última edição. Fiquem bem ouvintes, um bom dia para todos, ou uma boa noite já no caso. Daqui a um bocadinho, às 10, chega mais uma edição do Everything But The Kitchen Sink, trazida então pelo Sean Klein. Fiquem bem, um forte abraço para todos, bom sábado e até à próxima semana. Qualquer coisa para te ter aqui. Faço o que for para te ter em mim. Sou o Himalaia no frio e na dor. Grito pelos sete mares, meu amor, só para te provar aquilo que sinto. Faço qualquer coisa para não te perder. Que possa fazer. Dou a volta ao mundo, vou até ao céu e cravo na lua teu nome e o meu. Sou capaz de tudo para te ter em mim. Por ti faço tudo aquilo que for e rendida ao amor até faço. Que possa fazer. Dou a volta ao mundo, vou até ao céu e cravo na lua teu nome e o meu. Sou capaz de tudo para te ter em mim. Por ti faço tudo aquilo que for e rendida ao amor até faço muito mais. Por ti

razão do meu viver. Farei tudo para te ver, que ser feliz com todo o meu valor.